Como diria seu Jonas, ao respeito, peão! Cabeça de bagre! Pau de dar em doido é o seu! Maloqueiro! Não foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Né? Enésimo chegou. Enésimo chegou. Enésimo agora. Enésimo 43, a volta, pé na porta, denúncia toda hora. Não é esquema da rota, hip hop, ride na volta. Tem língua que coça, faz sofoca, papel de otário. Título improvisado, utilizado pra quem morreu de status. Pra quem coloca no prato, moto, casa, carro. É assim o fato, fia, você vai entender o que eu falo. Sistema safado que só investe na propaganda inversa. Não vou te subornar e você vai tocar o que presta. Vamos nessa, desconversas, várias flechas, talento não valorizado. Mas eu luto, não me iludo com o leite derramado. A vida não para, a gente mata cobras apauladas. Não gosta se for moda pra mandar ideia falhada. Palhaçada quando escutada, frequência modulada. Desqualificada, desavergonhada, desorientada. Meu nome é Enésimo e eu tô na levada. Sou soldado da revolução que não será importada. Até pelo seu rádio tô meio sem viu. Até pelo seu rádio tô meio sem viu. Até pelo seu rádio tô meio sem nem viu. Depois que a rua invade é só arrumar a casa. Tirando entulho, varrendo com vassoura, piaçava. Na treta quando sobe a poeira é só jogar água. De cheiro pro descarrego da alma que tá pesada. O jeito é concentrar, saber usar massa cinzenta. Tem gente sem vida na mão que já passou dos 40. Não argumenta, não se apresenta, não mata bola no peito. Não tem respeito, conceito, bonequinho do PlayStation. A rua invade sem preconceito no contra-ataque. Com cidadão de boa intenção que faz a sua parte. Que faz da arte liberdade, não a sua moda. Quebrando o eixo, fecha o cerco da massa de manobra. Quando precisa, rota a verdade sem preocupação. Chora e faz questão de entender o coração. A situação é excludente, principalmente sem dinheiro. A evasão é prudente e coerente nesse momento. A mofadinha bota defeito e diz que o pobre não faz o certo. Não aprende, é limitado, é menos esperto. Debaixo do quieto, a gente vai dar um nó no mundo. Quando não se abre a porta, a rua pula o muro. Não precisamos de refúgio, a gente tá em toda parte. Não adianta desespero, não adianta tocar o alarme. Segurança, as grades, nada disso vai nos deter. A rua invade, nem o Chapolin vai te defender. Em pé pelo seu rádio, tô meio sem nem viu. Em pé pelo seu rádio,